Opa, amigo, muito obrigado por baixar mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Eu tô dando esse recado aqui super rápido no começo da abertura do programa, só para avisar que eu tô ciente que o áudio tem alguns momentos que estão um pouquinho estourados, tá um pouco distorcido e tal. Eu só queria deixar claro que eu sou ainda muito iniciante nesse negócio de podcast, mas eu tô trabalhando com vários brothers que manjam desse negócio, usando novos softwares e tal, outras técnicas com microfone, toda aquela parada para melhorar a qualidade do programa e eu espero que o próximo seja com uma qualidade aqui e tal. Uma beleza. Valeu? Vamos ao programa. Alô, mãe? Oi, filho. E aí, mãe, beleza? Beleza. Mãe, me diga um negócio. Tu lembra de Independence Day? Lembro que foi um filme que eu adorei. Gostou? Mas nem tem o Keanu Reeves. Aquele cara que eu também esqueci o nome dele. Égua, que eu nunca lembro. Tu lembra o nome de algum desses atores que tu gosta? Meu filho! Não, peraí, deixa eu ver. É aquele que fez Duro de Matar, não é? Ele não tá no filme? Hã? Ele tá no filme Duro de. Como é o nome dele? Como é? Não tem ninguém no Duro de Matar Independence Day, não, mãe. Tem, meu filho! Quem? Que é o. Como é o nome dele? Hã? Merda, esqueci o nome do cara. Eu era o único nome que eu sabia, era o nome desse cara. Pelo jeito não tá sabendo. Ele não muito tá bem. No. Meu filho, ele não tá no Independence Day, o cara? Você tá pensando no Bruce Willis, por acaso? É o Bruce Willis, ele tá! Não tá, ele mãe. Tá no Ele tá no Independence Day! Não tá, você tá lembrando bem pra caralho do filme. Pô, ele... cara, diga aí, quem é que você lembra do filme? Não, eu lembro que são, é uma árvore, uma aeronave bem grande, uhum, que vem cobrindo a todo o planeta Terra, ou uma, uhum, parte lá da América, uhum, principalmente o Austin. Aí eles. Principalmente então... quem? Hã? Hã? O quê? Principalmente quem? Não, da cidade, de Washington DC. Ah, tá certo. Ah, da cidade, aí vem aquela aeronave bem grande, aí atira uma luz na Casa Branca, lembra? Uhum. E aí? Lembra? Aí eu sei que o povo... Ai, eu gosto dos efeitos especiais, eu não lembro o detalhe não, filho. Mas eu gosto muito dos efeitos especiais, que é muito de prédio caindo. É aquela desgrama toda acontecendo, é fogo. Adoro aquele filme de muito fogo. E de efeito especial, adoro, meu filho. Eu não lembro, assim, da história não. Você deve perguntar qual é a história do então, filme. Então, uma nave imensa vai pra Washington. Uma nave imensa, uhum, é. Vai pra... Não, ele... Todo mundo consegue, da Terra... Todo mundo consegue ver a nave chegando. Lembra o povo? Sim, aí a nave chega, explode tudo. O que mais tu lembra? Lembra de uma... Aí, cara, não. Aí eles escolhem, vai escolher. Tem uma bandeira. Não. A árvore. Árvore. Que árvore? A aeronave. Ô, Israel, tu tá me confundindo, menino. A aeronave, ela é blindada. E as forças armadas tenta, como é que se diz? As Forças Armadas tentam derrubar a aeronave. Certo. Só que a aeronave, ela é como se ela fosse blindada. Uhum. Aí, eles escolhem uma equipe de cara, por sinal, que eles escolhem que tem um cara lá que é bêbado, doidinho. Uhum. Né? Eles escolhem vários tipos de cara. Uhum. É assim? O filme não é assim? Isso, não e aí? Não é assim? Isso. Agora, que merda! Que merda! É porque eu tô esquecendo... O menino não tava nesse filme? Que menino? Como é? Menino. O Bruce Willis tava nesse filme? Tava não, mãe. Égua, ele não tava, pô. Que merda. Eu pensei que ele fizesse parte desse filme. Fala, compadre. Seja bem-vindo a mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou o Evandro de Freitas. Vamos às notícias. Evandro. Já tô rindo aqui, porque, cara, primeira notícia, seguindo a tendência aí das últimas semanas, vamos falar do quê? Do dentista. Já vamos... É foda, cara. Evandro, eu fui pro dentista recentemente, que eu tive que limpar aqui as paradas tudo, e tava fazendo, né, tava estudando a possibilidade de botar aquele famoso aparelho pra consertar meus dentes, né? E já existe um certo medo. As pessoas têm a ideia de ir ao dentista. É uma parada que... Quem não lembra do motorzinho, Izzy? Motorzinho. Hoje em dia, nem tem mais aquela pois porra. É, eu fui agora, como eu falei, recentemente. E não foi aquele incômodo todo, porque na época, tinha uma época que o tal do motorzinho, né, ele dava terror, mano. Era até clichê você falar que rolava medo de ir ao dentista, né? E agora, pelo jeito, a gente tem mais motivos pra ter medo, porque... Evandro. A notícia, se liga no título da notícia. Dentista é preso sob acusação de ter posto pênis na boca de um paciente anestesiado. Maluco. Puta que pariu. Como assim? Aí você vai ver. Primeiro que ele tem uma puta cara de maníaco. Não, a foto dele, caralho, mano. Ele tá... Isso não é um sorriso de uma pessoa normal, mano. Pessoa normal. Não, ele tem uma cara de maníaco mesmo. Maníaco é a melhor palavra total, pra escrever. Ele tem cara de vilão secundário de filme, manja. Não, pode crer. Assistente do Coringa, tá ligado? Aí beleza, você vai ler ali, tá lá. Mano, olha a notícia maravilhosa. O dentista Bilal. Bilal. Lembrando que. Que ele foi acusado de colocar o pênis na boca. Não é possível. Mano, tá no Globo, deve ser verdade. O dentista Bilal Ahmed, que atende em Washington, EUA, foi preso e indiciado por abuso sexual após, de acordo com o processo, ter posto o pênis na boca de um paciente que estava anestesiado para arrancar o dente. Caralho, cara, mano, olha aí. É piada pronta. Você tá ligado que nenhum dentista jamais vai anunciar aqui no melhor podcast do Brasil, né? Porque a gente tá colocando nas pessoas um medo absurdo. A gente tá buscando notícias relacionadas ao dentista, né? A gente tá demonizando mídia tendenciosa contra os dentistas aqui nesse programa. Caralho, mano. Pô, colocou um pênis na boca. Olha aqui, Evandro. No outro dia, eu tava pensando aqui que o cara é legal. O cara que descobriu. Ou que inventou. Eu não sei se a gente usa o termo descobriu ou inventou. O cara que inventou o boquete, ele tinha uma confiança, assim, absurda na esposa dele, tá ligado? E esse cara, ele colocou a piroca na boca de um paciente. Sabe, tudo bem. Esse cara deve ter, sabe o quê? Um grupo de WhatsApp, cara. Só de dentista zoeiro. Dentista zoeiro. Aí os caras tava tipo, falou, aqui, ó, passei bosta na cara do cliente anestesiado, ele não viu. Tava tipo uma disputa, tá ligado? Sim, sim. Sim, quem é o mais Joselito e tal. É. Aí, quer saber? Eu vou pôr meu pau na boca desse maluco aqui. Olha a foto aí. Tá ligado? Mandando a foto pros amigos. Continuando. A vítima... Mano, não dá pra ler sem rir, sem lembrar dos tempos da quinta série, ó. Não, a quinta série completa. Que Bilal havia afirmado que era necessário usar óxido nitroso para sedá-lo. Sim, sim, o dentista estava acompanhado de um assistente. Tá ligado que esse é o famoso gás do riso, né? Tinha uma Arlequina, eu tô falando, esse cara é amigo do Coringa, mano. ele e a Arlequina lá atendendo o maluco. Aí continua. Só que ao acordar, o paciente tomou um susto. Bilal estava com o pênis em sua boca, sem a presença da assistente. Ele virou pra ele. Ô, minha senhora, sabe da... um negócio ali pra mim. É, como é o nome da assistente lá dele? A Josefina. Não, eu tô falando, Josefina. Ah. Vai pegar lá o, sei lá, aquele ferrinho que eles metem na, tá ligado? Opa, deixei cair aqui um dos ferrinhos pra limpar o... Tá, sabe qual é? Pra limpar aqui o dente, vai pegar outro lá. Tava com as duas mãos ocupadas, eu tive que usar meu pau pra mexer no dente do cara. Aí, coloca aqui, ó. O paciente denunciou o caso à polícia local. E Bilal, de origem paquistanesa, foi preso após assumir a culpa em uma conversa gravada. Assim, eu preciso compreender. O cara acordou! Aqui. O cara acordou e tava com o pau na boca. Caralho! Isso é no nível do cara que acorda e tá rolando uma inundação na cidade, tá ligado? E os móveis da casa estão flutuando. É nesse nível de desespero. O cara que acorda e o avião tá caindo. Você acordar e tem uma piroca na sua boca. Mas foi isso, então? O cara acordou. Ah, não, tá certo. Só que acordava o paciente tomou um susto. Então imagina essa cena aí. Você tá lá no dentista. Quem você falou que foi hoje de manhã lá? Aí você tá, beleza, ah, vai ter que tomar anestesia aqui. Não, nunca, nunca que mais que eu vou aceitar. Faz sem anestesia aí, tira os dentes tudo aí. Se, se foda, né? Mas, se mano, foda, nunca mais. Aceitar porque você não quer é, ter dor, tá ligado? Uhum. Só que aí você acorda, bum, a piroca lá. A dor emocional, que é pior, eu acho. Que não passa, né? A dor da parada, né? A dor física, você sente na hora e passa. A dor psicológica de você acordar com a piroca na sua boca. Nunca, já. Não, caralho, mano, caralho, você imagina. O cara, esse cara não dorme mais, ele vai dormir de olho aberto agora. Ah, pô, o foda é que é o seguinte, imagina que o cara, pô, mano, nossa, mano, o cara, digamos que esse, essa foi a primeira piroca que tava na boca do cara. O cara não tem práticas, né, com pessoas do mesmo sexo, práticas piroquísticas. Então, não que seja melhor se o cara, se essa é a orientação sexual do cara. É também grotesco. Mas se, essa, se o cara nunca teve uma piroca na boca, deve ser um trauma, assim, nossa, absurdo, mano. E aí, o cara deve estar... Isso rolou quando? Pera aí, quando foi que isso rolou aqui? Caralho, foi em fevereiro, o cara tá em terapia ainda, mano. Mês passado, é, bem recente. Aí, finalizando aqui, ó, é muito interessante a gente analisar o seguinte. Morador de Rockville, casado de 6 filhos. Olha aí. Com 6 filhos, né? O dentista da empresa Universal Smiles, ó, belo nome da empresa, hein? Tinha que ser Universal Smiles. Eu diria... Universal Smiles. Eu diria que é ex-dentista, né? Não é possível. Então, aí tá aqui, ó. Ele foi liberado após pagar fiança equivalente a R$200 mil... Segundo o Washington Post. Ele comparecerá ao tribunal no dia 17. Aí, qual exercício que é bom a gente fazer, além de olhar os comentários daqui a pouco? Vamos ver aqui. É pensar no pós do que aconteceu. Sim, vamos dar uma agulhada aqui rápido. Paciente. Não, rapidão. Imagina o paciente chegando em casa. Oi, amor, tudo bem? Tudo. Como é que foi lá no dentista? Bom. O cara tirando que eu acordei com... Um pau na boca. A boca do dentista na minha boca. Tá... Direto, tá tudo certo. E aí o lado do dentista, ele volta pra casa com 6 filhos pra criar, a mulher dele, e aí amor, como é que foi o trabalho hoje? Então, tô desempregado, por quê? Porra, viu, por quê? Viu o paciente ali com a boquinha aberta, anestesiado, olhei o WhatsApp, não aguentei. O pior é isso, essa matéria do Globo, ele tá dando uma parte bem, bem resumida do que aconteceu. Eu dei aqui rapidamente uma googleada no sujeito. Você buscou o quê? Pelo nome dele? Eu busquei pelo nome dele, e o que aconteceu foi o seguinte. Você viu quando falou na matéria que ele confessou ter feito a parada, numa ligação gravada? O que rolou é que o paciente ligou pra ele de volta, e conversando sobre a parada, o cara admitiu que ele tinha posto a piroca na boca do paciente, mano. Cara, imagina essa conversa também, mano. Vamos simular aqui, outra ligação aqui. Vai lá, você é o paciente, eu sou o dentista. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Oh, não, não. Peraí, você é o. Senhor Pilau? Peraí, pô, o telefone eu nem atendi ainda. Vai. Alô, Universal Smiles, obrigado por ligar. Aqui é o Dr. Bilal Ahmed. Ô, senhor Bilal, tudo bom? Senhor não, porra, doutor. Ô, doutor Bilal, doutor, dentista não é doutor? Médico, caralho. Dentista é dentista. Então, seu Bilal, tava me recordando da minha consulta hoje pela manhã aí. Sim, sim, muito boa a consulta, muito boa. Só que eu queria saber se eu sonhei, se era alucinações do sedativo, se realmente o senhor estava com o pênis na minha boca. Senhor, então, né? O que acontece é que às vezes a gente vê ali uma boca aberta, né? O que eu posso dizer? Eu vou mentir, vou dizer que eu não botei a piroca na sua boca, eu botei a piroca na sua boca mesmo. Falei. Muito obrigado, senhor Gastão, eu tô sendo gravado. O senhor será processado por isso. Caraca, cara, foi assim que aconteceu. Eu tô chorando aqui. Caralho, mano, vamos ficar assim. Ai, meu Deus do céu. From now on, like your parents were, you are the secret force of pole position. Mas a gente tem uma boa aqui vindo direto de onde? De Minas Gerais, direto de Minas Gerais. Olha essa notícia aqui. Terra do pão de queijo. Terra do pão de queijo. Adolescente cai de abismo durante discussão com o namorado na cela do Rola Moça. Vamos lá. Segundo a PM, garota disse que o namorado de 20 anos a empurrou. No entanto, ele afirma que ela se jogou no abismo por não aceitar o fim do relacionamento. Olha que beleza! Que saudável! Não. Vamos lá. Uma discussão entre um jovem casal de namorados quase termina em tragédia na madrugada desta terça-feira em um dos mirantes da Serra do Rola Moça, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. A garota, que tem 17 anos, diz ter sido empurrada em um abismo pelo namorado, de 20. Por sua vez, o rapaz afirma que ela se jogou. Ambos serão encaminhados à Polícia Civil. Olha, veja bem. Seguindo na nossa tendência de notícias com trocadilho... A mulher caiu de uma... da Serra do Rola Moça. Saiu rolando. Não, legal é que sim, quando ligaram pra... Imagina a ligação pro SAMU, né? Que, ô, caiu uma menina aqui, né? Onde que tá rolando sua emergência? Não, aqui na Serra do Rola Moça. Porra. Tá onde? No Rola Moça. Vai passar por algum instante, alguém teve que perguntar nessa ligação. Meu amigo, você tá de putaria com a nossa face? Isso é um trote? Não, é sério, a mulher caiu aqui. Cara, olha que merda. Acho que uma das coisas mais impressionantes dessa notícia que salta pra mim é que geralmente quando tem um caso de acontece uma morte, né, inexplicada, e aí o acusado fala: não, ela se suicidou, ela se matou e tal. O que é impressionante aqui é que esses casos funcionam, né? Essa desculpa funciona às vezes porque a gente não tem a pessoa pra dizer: não, ele me empurrou, porque a pessoa tá morta. Então é a palavra do suspeito. É pesado, né? Não é que machucou pra caralho, tá? Não, porque assim, quando a gente fala na questão do processo criminal, tem a palavra do acusado, né? E você só tem a palavra do acusado, né? Não tem uma pessoa pra dizer. Só que nesse caso, a mulher não morreu, porra. Então ele tá falando: não, ela se jogou. E ela tá viva. Ela falou: não, claro que eu não me joguei, porra. Por que diabos eu me jogaria, né, cara? Caralho, mano. Fora, você viu a idade dos dois? Ela tem 17, pois é, ele tem 20. Adolescente pra fazer cagada é um doido, cara. Não, puta que pariu. Aí ela fala aqui: ah, o caso foi descoberto, blá blá blá, alguns detalhes aqui irrelevantes. Os jovens dizem que tem um relacionamento há cerca de um ano, mas estão em crise e foram... Cara, olha que merda, mano. Percebe-se, né? Percebe-se. Foram até o Mirante dos Viados. Mirante dos Viados também é foda. Não tinha um lugar mesmo mais seguro? Vamos tomar uma casquinha ali no chão? Não, vamos aqui nesse penhasco aqui, rapidão. Vamos chegar aqui mais perto, vamos conversar aqui. Vamos conversar aqui na frente do trilho do trem. Evandro, tá rolando aqui uma demolição. Vamos aqui na calçada bater um papo aqui. Lembra da ponte do Mortal Kombat? Lá embaixo tem espinho. É, vamos conversar ali na ponte do Mortal Kombat, tem um monte de espinho lá embaixo. Sem motivo nenhum, só bacana aqui. Foram até o Mirante dos Viados pra conversar, por ser um lugar tranquilo. Nós temos duas versões, disse o policial. Temos o da vítima, que alega que a namorada a agrediu, realmente está bastante machucada e teria jogado ela do abismo no parque do Rola Moça. Posteriormente, conseguimos identificar o possível autor e ele falou que a namorada não aceitava o fim do relacionamento, que ia pular e acabou pulando. Ela ficou agarrada nas árvores e conseguiu sair. Diante das informações, estamos encaminhando as partes para a delegacia, explica o soldado Moraes. Veja bem, o que a gente sabe como fato, né? Fato verificado. O casal foi conversar na beira de um penhasco, né? Basicamente, porque estavam tendo problemas, né? E aí, por alguma ocasião, instância, a gente não sabe o que pode ter rolado, a menina enrolou até lá embaixo, né? A moça rolou morro abaixo. Na Serra do Rola Moça. E aí, o que a gente tem é um cara falando: não, ela se jogou, e a menina que tá viva falando: não, ele me empurrou. Eu acho que é bastante claro. Porra, mano, como é que... Você tá falando pra a mulher que caiu lá embaixo que não, você se jogou. E a mulher tá falando: não. De louca, é uma história estranha. Mano. Não, eu fui empurrado, o cara tentou me matar. Não, você se jogou. É, você tentou se matar. Se você for olhar racionalmente, ninguém é monstro, né? Porque, porra, porque mano, ele fugiu, tá ligado? Não, ainda tem isso. Se ela estivesse fora do... Isso é o principal, caralho. Isso é o principal, o cara que fala, né? Ah, cadê? Posteriormente conseguimos identificar o possível autor. O que dá a entender que a menina, digamos, rolou e ele falou: ah, que merda, né? Aí foi embora. Colocou a mão no bolso, assoviou e foi embora. O filho da puta. É um pouco estranho, porque assim, não parece. O caso foi descoberto por volta de 00:30. Cara, mano, não. Só faltou eles explicarem aqui. Não, cara, a mulher foi achada depois da 00:00, durante a madrugada. Então quer dizer que o cara não... Ela saiu, conseguiu escapar lá onde ela tava presa e tal, e foi pra estrada pedir ajuda. Ou seja, é óbvio que o cara empurrou ela, caralho! Sim, não tem como, mano. O cara não pediu ajuda, os caras, primeiro que eles foram se encontrar na calada da noite, tá ligado? E aí a mina cai lá embaixo, E aí, e depois que a polícia, depois que os homens enquadram o cara... Ah, não, peraí, que eu esqueci de realmente... Esqueci que tava muito ocupado, ultimamente. A minha namorada se jogou de um penhasco. Sim. Eu apenas esqueci de mencionar, mas... Tá de boa, ela se jogou, tá, é louca a menina. Caralho, porra! O que mais que tem mas aqui? Tá aqui, no final tá escrito que ele foi preso. Ainda bem, né? Cadê? Ah, conforme o militar, a adolescente disse que ele foi embora e deixou sozinho no mirante. Que é o que realmente aconteceu, porra! Se não tem ligação pra emergência do moleque, se o cara não ligou pra família pra explicar, é óbvio! Ela conseguiu sair fora da estrada pedir socorro, conseguindo carona até perto do pelotão. Com as informações, deslocamos até o endereço dele, onde tomamos conhecimento de que ele teria voltado para Nova Lima. Fizemos um cerco e bloqueio nas imediações. Ele foi localizado, detido, vai ser preso, filho da puta! Caralho, vamos ver, tem um comentário bom aqui, vamos ver aqui. Não, tem o comentário do Thiago, isso, tem o comentário do amigo Thiago. Vamos ver aqui, amigo Thiago. Malditos índios guaranis, tentando matar na emboscada as moças do Carlos Prestes. De acordo com o amigo Thiago... Foi um índio. Foi um índio, aparentemente eles têm esse problema recorrente de índios empurrando moças. Parece que sim. O Thiago não gosta muito dos índios. Ele deu a entender que ou é um problema recorrente ou ele tem um certo preconceito com a nossa comunidade dos silvícolas brasileiros. Aí o Geraldo comenta: tanto lugar para conversar. Esse esperto foi arrumar logo um lugar ermo e cheio de abismo. Claro que ele queria suicidá-la, safado. Não, mas é óbvio, né, mano? Porra. Acho bom o safado no final, tá ligado? Você dá uma xingadinha. Não, o Geraldo tá com raiva. Não, porque, caralho, ninguém... Olha lá, se ela pulou porque o cara fugiu, e pra que conversar na cela do Rola Moça? E à meia-noite, mano, porque a mina foi encontrada, pelo que tá aí. O caso foi descoberto por volta da meia-noite e 30. Ou seja, depois que ela conseguiu carona e foi buscar ajuda. Ou seja, a parada rolou ali, digamos ali, entre as 10 da noite, né? Até o momento que foi encontrado, naquele espaço ali. Do finalzinho da noite, começo da madrugada do dia seguinte. Pô, eu tô olhando aqui no Google Imagens, a serra do Rola Moça é uma belíssima serra, hein, mano? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Essa menina saiu do lucro aí, tá viva. Vamos ver aqui. Eita porra, mano. Tem nego pulando de como é o nome? Parapente? É, exatamente. Parada é... Nossa, mano. Realmente ela deu sorte, hein? Caralho, olha aí. Se ela tivesse vivido, ia ser mais uma história de moça que se matou do nada, né, mano? Mas ela pode falar que eu sou a moça que rolou no Rola Moça. Sim, tem, isso fica legal no currículo, eu imagino. Pelo menos isso. Quando ela for na entrevista, ela pode falar. Vamos lá, próxima notícia. Cara, a China é incrível. A China tem tanta gente lá que... Sempre quando você vê notícia de alguma... É proporcional, né? Proporcional. É proporcional, exatamente. Tem notícia... Tinha uma notícia de um tempo atrás que a gente não tinha o melhor podcast do Brasil ainda na época, mas se tivesse, ia obviamente configurar aqui nas notícias, de um cara que ele tinha duas namoradas e as duas estavam ameaçando de se suicidar ao mesmo tempo, na mesma ponte, uma parada assim... Sempre tem uma história de, tipo, bebê nasce com um braço Três nascendo cabeças. Na cabeça. Pois é. É sempre na China ou na Índia? Sempre na China, pode crer. Aí o que aconteceu lá? Operários se enfrentam com pá carregadeiras após briga na China. Caralho, mano. No meio da fucking rua. Tá aqui, ó. Cena ocorreu em canteiro de obras na província de Hebei. Durante briga, uma das pás carregadeiras chegou a tombar. Brigaram usando seus tratores pá carregadeiras perto de um canteiro de obras, no último sábado. Na comarca de Xingtang. Caralho, Xingtang. Eles têm comarca lá na China, pra gente. É o aquele suco, tá ligado? O Tang, só que é o da China. Xingtang. É o Xingling do Tang. É, na província de Hebei, na China. Durante uma briga, uma das pás carregadeiras... Cara, a notícia, ele tá repetindo o que tinha no título. Basicamente. É um parágrafo só. É, a polícia abriu investigação para apurar o incidente. Beleza, só que aí o que tem, que é maravilhoso, o vídeo. Ah, o vídeo ali, olha lá, mano. O vídeo, vamos lá. O vídeo, caralho, filmaram esse vídeo com uma batata, mas tá valendo. Sim, uma 240p. Sabe o que é foda? Os caras estavam ali. Mano, peão é foda. Peão, você já teve contato com um peão de obra? Muito pouco. Mas muito é uma pouco. Galera que ou tá trabalhando ou tá zoando um ao outro. Sim, eu tô ligado que é assim você mesmo. Você manja o estereótipo, né? Não é generalizando, mas assim, o cara, por ser um trabalho muito pesado, ele tem que ocupar a mente com alguma coisa. Tem que ser um certo tipo de pessoa que sabe, né, lidar com a as vicissitudes da vida, vamos dizer assim. Exatamente, o cara, mano, o cara tá ali na obra e já tá se fudendo. Então ele vai brincar um com o outro, ele vai zoar, ele vai comentar do jogo do Corinthians, ele vai falar, mano, ele tá ali. A vida dele vai mexer com as mulheres que passam na rua, por isso que tem esse estereótipo do pedreiro, tá ligado? Não, mas é, tipo, o cara, pensa você tá ali, mano, mexendo no cimento o dia inteiro, que ele tá na puta. Aí, e ganhando pouco, tá ligado? Pode crer, o cara, isso gera uma psique, né, de joselitagem, mano. É o mundo, esse, não, o mundo, sentido. É, o mundo cagou em cima dele, ele vai cagar de volta em cima do mundo. Não, novamente, meu avô trabalhou como pedreiro por muitos anos, né? Então não tô tentando falar pra Não é delegado. Pra desmerecer, pedreiro, a gente tava fudido, mano. Não, pois é, mano. Tava morando em Tocas ainda. Casa, tava morando em Tocas. Só que o que acontece? Na China, o cara fala, ah, beleza, você tá, sei lá porque eles discutiram. Maluco, cada um pegou, virou o Destruction Derby. Não, isso é o mais próximo do que a gente tem de Transformers do mundo real, mano. São várias escavadeiras, sei lá como é o nome dessa porra, os tratores. Um se batendo no outro, viraram um. Aí o cara que virou, você... Avança o vídeo aí pro... Eu não sei se a gente tá vendo o mesmo vídeo. Das... Eu coloquei o que tá na notícia. Isso mesmo. 46 segundos só. Isso. Tem eu vou botar o link aí no post, obviamente. Você vai lá no hbdia.com, no dia que sai essa postagem, tá lá no topo. E aí você vê que um dos tratores tomba, né, de empilhadeira, como eu não sei o nome dessa porra. Pá empilhadeira é o nome do negócio? É, o cara aqui chama de pá carregadeira. Pá carregadeira, né? E aí ele tomba um dos negócios, aí o motorista da parada sai correndo ali aos, acho que 30 segundos ali. E aí ele vai e tenta infiltrar no próximo, tá ligado? Parece é muito foda. Parece que eu tô vendo uma partida de Battlefield. Pois é, Battlefield, mano. O cara tá atacando o tanque do cara, o cara sai correndo do tanque e vai pra cima do outro com... Só faltou o lança-mísseis, tá ligado? Caralho, mano. É legal o final do vídeo, eu, tipo, corta, né? Aí mostra toda a cagada lá no meio da rua, o bagulho virado, tá tudo quebrado. E um monte de cara com a mãozinha pra trás, assim. Fala, olha a merda, que merda. Sei de nada, chefe. Imagina a galera, o dono da empresa, mano. Sei lá, o supervisor, de novo, o supervisor, o gerente, sei lá, quem cuida dessa turma, ligando pro cara pra falar. Não, vamos lá, mais uma simulação. As simulações de telefone. Eu sou dono da empresa, beleza. Você é o supervisor do cara. Eu sou o supervisor, vamos lá. Trim, trim, trim, trim, trim. Alô, muito bom dia. Alô, bom dia, chefe. Aqui é o supervisor Xing Zhang. Aqui na... Alô, Xing Zhang. Tudo ok na obra? Então, senhor, não tá tudo ok, não. Porque acontece o seguinte, né? Aqui o... Um dos nossos colegas aqui ofendeu aqui a moça. Quais colegas? Quero nomes. Foi o Mitsubishi Tatsubatsu. Ele ofendeu aqui a esposa do outro. E aí rolou uma certa antipatia entre os dois. E o que acontece é que o canteiro de obras tá todo fudido, senhor. Tá tudo fudido. Tem empilhadeira aqui de cabeça pra baixo. Eles brigaram? Chama uma ambulância. Não tem ambulância. O problema foi a briga. Rolou aqui uns troca de tapa, mas o problema é que eles entraram aqui nas pás carregadeiras e saíram batendo nos outros aqui. Tá tudo fudido aqui. Calma aí. Mano, é muito absurdo. Os caras... Ai, caralho. Não dá, mano. Não dá pra continuar a ligação. Porque eu acho que o chefe desses malucos deve ter pego ele uma pá carregadeira e foi lá, tá ligado? Agora eu vou te falar um negócio, cara. Quando a gente tava jogando... Isso aqui parece um jogo. É tão absurdo. É o Rocket League. Exatamente. Só não tem a bola. A gente jogou uma partida de Rocket League recentemente. Eu, o Evandro, o Juras e o Bruno Carvalho lá do 99 Vidas. E foi esse mesmo tipo de loucura. E por que eu comparo com o Rocket League? Porque imagina a emoção que a gente sente de conseguir, tipo, de fazer o gol, né? Fazer uma jogada bonita, fazer o gol. É foda no momento. Imagina a emoção do cara que conseguiu virar a empilhadeira do outro, maluco. Mano, tá ligado? O cara foi mandado embora, mas ele sai feliz, tá ligado? Porra, mano, isso é um kill death ratio de 1-0, tá ligado? Ele virou uma empilhadeira, o carregadeiro saiu nessa porra, mas ninguém virou a dele, porra. Ele é o MVP da partida. Sim, depois ele contando, vira aquela treta lá da galera, tá, todo mundo foi mandado embora, eu fui o cara que virou empilhadeira. É curioso que você viu que ali nos 30 segundos, aquele, quando você vê o maluquinho correndo pra cima da empilhadeira, né? Eu acho que eles são teammates, tá ligado? Acho que eles são do mesmo time. Porque você vê que a carregadeira aparenta tá tentando levantar a caída, olha lá. Sim. Porque ele baixa, né? O front-end loader, né? Que é a parte da frente, da pá. E aí ele tenta, então ele não tava indo pra tentar tomar a empilhadeira do outro, né? Por que eu fico falando empilhadeira? Isso não é uma empilhadeira, porra. É um trator. O pessoal sabe o que é. É aquela parada de pegar terra. Exatamente. Vai? Tipo um trator. Pega terra pra caralho, Que merda, mano. Ai, caralho. É legal o título do vídeo. Olha o comentário que tem. O cara foi sagaz também. Guilherme Peixoto, ele comentou apenas Twisted Metal. Pode crer, mano, é uma mistura de Twisted Metal com Carmageddon, né? Com Rocket League, esse negócio de carro indo pra cima dos outros e batendo e virando de cabeça pra baixo. Caralho, que merda, mano. Chineses, agora, né? Eu pensando, não é todo tem... cara vem pro Brasil vender pastel. Tem esse tipo de empilhado, é disso que eles estão tentando fugir. Tem esse tipo de trator, sei lá o que, em GTA, cara, que agora deu vontade de sair no GTA Online. Tem? Juntar um monte, eu acho que tem. Cara, eu nunca vi. Deixa aí nos comentários se tem ou não, porque eu não lembro de ter visto não, porque isso aí no GTA parece... Cara, é o tipo de coisa que você vê no GTA, mano. Um monte de maluco entediado em casa, vamos pro GTA, vamos fazer um Destruction fazer Derby a briga da empilhadeira. De empilhadeira de tatuador, essa porra, sei lá o que seja. Caralho, mano. A próxima... Não, após cara, uma ameaça... Caralho, a próxima... Nossa, Evandro, olha só, o brasileiro é um espécime acima dos demais. Olha o título. Você obviamente ouviu falar dessa notícia essa semana, porque viralizou em tudo quanto é canto. Brasileiros, entre aspas, descobrem número do Estado Islâmico e mensagens viralizam. Como a gente sabe recentemente, né, a Agência Nacional de Inteligência, né, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, informou que houve uma ameaça legítima do Estado Islâmico, sim, sim, contra o Brasil, contra os brasileiros. Né? Brasileiros que somos, não nos deixamos abater. A gente já é zoneado, né, no Brasil. A vida brasileira em geral nos treina. Já tá fudido. Pra dar o dibre nas situações, né, apertadas. Então, os brasileiros responderam essa ameaça, que em outros países, nos Estados Unidos, sei lá, na Europa, rolaria mó, né, o pavor e a discussão sobre o papel do mundo islâmico e toda essa questão cultural, de violência e tal. No Brasil, o que a gente fez? Fizemos memes, zoamos da situação. É muito absurdo, cara. O brasileiro tá nem... Mano, o brasileiro não tá nem aí, mano. O brasileiro... Existem algumas nacionalidades que os caras tão cagando, tá ligado? Os russos são uma que estão... assim, são famosos por cagar pras coisas. E brasileiros estão ali perto. Se não passam... Imagina aquela reunião na ONU, tá ligado? Os caras mó, porra, mó sério e tal. É um assunto... Sim, preocupados. E aí, o cantinho do brasileiro tacando bosta no outro, sei lá, se foda. Os caras, mano, aqueles ali deixam, não mexe não, porque não adianta. É, deixa pra lá. Ainda espantados com a informação da Agência Brasileira de Inteligência de que o Brasil pode ser alvo do maior grupo terrorista em atividade, o Estado Islâmico, brasileiros têm divulgado em grupos do Facebook o número de um telefone celular que seria de um terrorista. Muitos mandaram mensagens com, entre aspas, ameaças e, entre aspas, novamente, alertas. Belíssimo uso de aspas. Via o WhatsApp para o usuário que tem uma foto da bandeira do Estado Islâmico e a frase... Todos os infiéis devem morrer no perfil. O telefone seria de Gana, na África. Um internauta relatou ter recebido uma ligação de um outro número com foto do militante do Estado Islâmico depois de entrar em contato com o suposto terrorista. Usando bom humor, os usuários brincaram dizendo que o Brasil já tem problemas demais e para o grupo deixar o país em paz. Outros ainda invocaram a figura do Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, para garantir que ninguém mexe com o Brasil. Caralho, mano. Mano, tem que avisar pros brasileiros que esses caras explodem as pessoas. Foda-se quem mano. São. Se é o Capitão Nascimento, se é a Caeta Furacão. Mano, os países, a diplomacia internacional dos países, eles tentam, né, estabelecer um tipo de canal de comunicação e se não der, eles tentam ajudar, por exemplo, tem vários países que dão ajuda humanitária pra aplacar ali os ânimos de certas comunidades que tem um ódio, né, do mundo ocidental e tal. Tem todo... Mandam especialistas pra conversar com o pessoal de lá, pra entender a cultura, pra tentar bolar uma estratégia de convencer as pessoas, né, a diplomacia internacional, né, política externa, tem toda uma parada delicada e rola altos estudos de diplomacia e tentam entender a situação e tal. Brasileiro, ameaçado pelos caras. Vão pra cima dos caras, aloprando, manda mensagem, zoa, liga pro cara. Caralho, mano. Se os caras estavam com raiva da gente... Além do conteúdo das mensagens, Izzy, o bom é o jeito que a pessoa salvou o contato no celular. Sim, terror. Terrorista, terror. Aí tem um aqui embaixo, ó. Islaniense. Os caras mandando as paradas em português, por exemplo, esse que salvou o contato como islaniense. Meu parceiro, vou te mandar real. O cara na Gana, né, na África, vai entender tudo. Realmente vai entender pra meu caralho. Parceiro, vou te mandar real aqui. Tá com várias paradas de Chico Cunha imposto pra dar um toque em tu. Cai aqui na minha ocupadinha. Chico Cunha, Chico espaço Cunha. Vai juntar os menores do alemão e da Rocinha em vocês. Dá um aviso nos teus passos aí pra depois não dizer que eu não avisei. E dia 23/6 não dá pra vocês mesmo, que se vocês quisessem, porque é o dia que eu vou dar um rolê no shopping pro meu compadre, e se atrapalhar meu rolê, eu vou ficar boladão. Não está entendido? Espero que sim. Alahu Akbar, Salameiko, Namastê, good day. Good day. O que é good day, mano? Aí embaixo alguém mandou a foto da carreta Furacão, mandou, pode vir aqui, é carreta Furacão. E o cara respondeu, ó. Eu vi um site que falou que essa que ele escreveu em linguagem árabe, né? Foi, malditos ocidentais merecem morrer, uma parada assim, entendeu? Ah, porra, vai. E aí que tá, eu fico pensando, cara, porque assim, quando a informação pessoal de alguém cai na internet e todo mundo sai fazendo as exalaprações, a primeira coisa que eu me pergunto é, será que pelo menos é realmente a informação da pessoa? Porque pode não ser, né? Só que o número é de fato de uma nação africana, né? Esses grupos islâmicos têm um certo impacto. Tem o Al-Shabaab na África, acredito. Tem também o aquele que sequestrou as garotas lá na Nigéria. O Boko Haram também. Tem vários grupos militantes, né? Desse tipo de gente nesses locais. Então faz sentido que realmente tenha... Tá entendendo? Não é absurdo que esse número tenha realmente chegado e realmente pertença a alguém, né, envolvido com esse tipo de parada. Mas, mano, você mandar uma mensagem pro cara e ficar aloprando o maluco, mano, eu não entendi. Mano, e esses caras, uma coisa a gente zoa entre a gente aqui, cara. Falar do cara lá que roubou o boi e colocou no Uno, beleza, Brasil é nóis. Agora, pô, esses caras não tem nada a perder, mano. Nada, tá ligado? Se ele realmente tiver que acessar esse WhatsApp por real e o cara tiver recebendo esses milhões de mensagens, ele vai ficar muito puto. Isso pode... Tem dois extremos de resultado disso que não tem como... Assim, não dá pra adivinhar qual poderia acontecer. Por um lado, pode ser os caras falarem, caralho, os caras tão cagando, mano, então não esquece. Porque o objetivo do terror é realmente aterrorizar. E se o povo não tem medo, é infrutífero, tá ligado? Não, por outro lado, então eles, de repente eles... Porra, os brasileiros são interrorizáveis. Pode ser, tá na zoeira. Tá no Uber. Eles são interrorizáveis. Tem outro link que eu te mandei aí, que tem mais prints dessas mensagens dos brasileiros pro pessoal e tal. Tem um que é muito bom. O cara coloca a imagem de Jesus, né? Uhum. E aí ele escreve nesse inglês do Give Money Please. Uhum. Aí ele coloca, Come to Brazil Plus. Explode comunistas from devil. Allah is a bitch. Allah is a professional blowjob. Aí ele põe a foto Jesus de maior Jesus que Allah. Maior que Allah. Favela vai cobrar. Mano, até rima, tá ligado? Não, aí Mônica Matos maior do que Mia Khalifa. Você pegou essa aí? Aham. Uhum. Que Mônica Matos, pra quem não sabe, é uma atriz brasileira, né? Do mundo pornográfico. E a Mia Khalifa é uma atriz libanesa, eu acho, poucas, né? Que tem, né? Uma das poucas que é muçulmana e tal. E. Cara, que vou até incluir esse link aqui no post, louco, também. Cara. Esse é melhor que tem mais. Aí tem uma porrada de foto da carreta Furacão. We are ready. We are ready. Teve um cara que xingou pra caralho, aí depois mandou um mapa de Brasília, né? Com a foto do lado. Sim, a foto do Planalto. Caraca, o brasileiro. Ele... Mas como eu falei, literalmente isso... não tem limites. Mano. Como eu falei, isso pode ir de duas formas. Esse aqui é bom, ó. O último cara desse link que eu te mandei, o segundo aí, rapidão. Ele coloca assim: Argentina é melhor que Palestina. Messi, Messi, Messi. Te quebra aqui, é Argentina. Espera em Buenos Aires. O cara tá tentando mudar o foco. Esse foi esperto. Esse aí, ele tá canalizando pra outro caminho. Agora, curioso, como eu falei, isso podia ter dois resultados, né? Pode que, digamos que isso aí seja realmente os terroristas estão querendo atacar o Brasil e agora a gente falou de volta pro terrorista, vamos fuder, tamo nem aí, vamos tomar no cu. Aí, ou seja, duas possíveis. Cara, o brasileiro manda o terrorista tomar no cu, basicamente. É incrível, isso é um povo sensacional. Qualquer outro lugar do mundo o pessoal fica em posição fetal. Não, teria um maior terror, seria a situação, né? Uma situação complicada. Aí, veja bem, dois possíveis resultados disso, né? Podem eles acharem que o Brasil é inaterrorizável, então larga de mão que não rola, os caras não estão nem aí. Ou pode ser o contrário, a gente provocou, a gente chutou o vespeiro agora, mano. Bem provável que seja a segunda opção, já era. Aproveita, escutem nosso podcast enquanto tem. É, se tá, vai ser o último, né, mano? Sei Aliás, lá, mano. Enquanto eu tô aqui, né? Porque o Wiz tá no Canadá feliz com o tempo. Pode crer. Não, mas você pensa, o Estado Islâmico vem ameaçando o Canadá há muito mais tempo que o Brasil, mano. É foda. Só que eu não vejo nenhum canadense mandando ele se fuder. Essa é a diferença primordial, né? Canadense não vai atrás de pegar o número do cara e ficar repassando em grupo de Facebook, de WhatsApp, pra ficar aloprando o maluco, mandando memes de carreta fraca. Mano, brasileiro, mano. Nossa, mano... Ser brasileiro é incrível, é uma experiência incrível, mano. Só quem é sabe. Só quem é, né? Vamos fechar. Tem outra. Essa é a notícia. Só quem é sabe. Assim, Arebabe, Areraba, bum, Alá. Aí ela mandou um coraçãozinho. Aí depois ela mandou assim, I am sou brasileira. Mano, eu vi. Que indie do caralho. Que sensacional, mano. E é isso aí, fechamos as noites, a pauta de notícias de hoje. Sim, com muitos dentistas, pirocas e ameaças e brigas. Esse vai ser um thumbnail bacana, hein? Pessoal, esse foi mais um Melhor Podcast do Brasil. Como sempre, deixe seus comentários aqui na página do SoundCloud, se você está ouvindo pelo SoundCloud, lá no HBD, onde eu posto os episódios. Coloque resenhas no iTunes, isso ajuda pra caramba a gente. Recomende esse podcast pra um amigo seu se você gosta do conteúdo aqui. A gente se sente motivado a continuar produzindo quando a gente sente o carinho do pessoal que tá curtindo, que tá gostando, que tá acompanhando. Então, espalhe a palavra. Exatamente, mostra pro amiguinho. Mostrar pro amiguinho já ajuda pra caramba. Não, isso é a vida do podcast, é você mostrar isso aqui, apresentar. Porque é um podcast pequeno, o cara escuta rapidão. Humilde, é aquele rapidinho. Que a gente falou outra vez. É podcast pra quem não gosta de podcast. É prático, é prático. Rapidinho ali. Mande notícias bizarras para mim, @isnobre, e para o Evandro, @evandrof. E eu até sugiro que você, quando você for mandar mensagem, manda uma notícia bizarra pra gente comentar aqui. Marca os dois na mensagem, porque aí eu vou ver ou o Evandro vai ver. Então um dos dois vai ver e vai trazer aqui. E melhor que isso, fica mais fácil de achar posteriormente, porque é só dar uma busca pelas mensagens minha junto com a do Evandro. Ou seja, eu dou um search. Exatamente. Aqui, e aí aparece só o que mandaram pra mim e pro Evandro ao mesmo tempo. E aí a gente limita só as notícias bacaninhas. Fica bem mais fácil de produzir aqui. Então é isso aí, mande pra gente. E é isso aí, até a próxima, pessoal. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você anda com a memória fraca? Porque tu vive, vira e mexe, tu me liga pra me perguntar se eu me lembro do filme tal. Eu quero saber se você lembra do filme. Agora vem cá, sim. Tu não liga pra mim pra perguntar como é que eu tô. Mãe, você tá bem? Tá tudo bem? Tá precisando de dinheiro? Tem um dinheiro, uma grana aqui pra te dar. Tu não me liga pra mim falar isso. Pois amanhã tu eu vou ligar pra te dar dinheiro, mas hoje eu quero saber. Tu me liga só pra dizer, mãe, tu lembra do filme tal? Mãe! Porra, Israel!